um salve pra favela, irmão. Periferia é o crime. Então corre que o barato é louco. Meu bom lugar não subestime. Um salve pra favela, irmão. Periferia é o crime. Então corre que o barato é louco. Um bom malandro é o que define. Vai morrer de ou sai, vai quem é. É, periferia vai na fé. Vai morrer de ou sai, vai quem é. É, arangolê matou o mané. Olha o zumbi, vê se pode te ocorre. Covardia, trouxe o pop, a lei do homem. Olha o zumbi, vê se pode te ocorre. Covardia, trouxe o pop, a lei do homem. Pois é, sem fé, cê nem é quem é. É, é. O tempo passa assim, o jão, mas na miúda a vida escuta. Alguém pisou na bola e tá estirado na muvuca. Desenvolve que automático, a barreta sai ligeiro. Esquiva, quebra o beco, acende um beck e senta o dedo. Depois que a banda passa, o medo espalha, é só o medo. Corre, periferia é o crime, vai ladrão, então corre. Distância dos polícias, cê é ali, irmão, some. Favela é o crime, tá com nós. E o rap é a nossa voz. Não tô de touca, meu bom. A vida não é tão louca, já alguém foi pelas costas, bom na escuridão. A sintonia com a favela não é de ontem, não. Moleque sangue bom, tá respirando no balão. Gente fina tem umas horas, bom malandro perde a vida em vão. Periferia é o crime, um salve pra favela, irmão. Um salve pra favela, irmão. Periferia é o crime. Então corre que o barato é louco. Meu bom lugar não subestime. Um salve pra favela, irmão. Periferia é o crime. Então corre que o barato é louco. Um bom malandro é o que define. Cai no doce um caminhão, não tá bom não. Lascou-se a velha xícara, catraca na cara do João. Sentado na calçada, muito louco de goró. Desentoca pistoloso e se prepara pro pior. Pedra no capim, 380 dominó. Ó, hoje tá bem melhor. Sai do lenha aí, desbaratina, vai com nós. Soldadinho ficou sem voz, e a favela tira o zói. Aldin, Jerimum, mano, Pacal, Dennis Boy. Rob, mano, Guina, WX e família. Nunca te veio no lado da doce, reunido é só a fita. No fundo do quintal, vários malucos pra trincar com 30. A estrutura estremece, só que o barraco nunca cai. Então cê vai, ladrão sem pé se precipita. A noite é mó balada, assim na cara do gravista. Cheio de clack na automática, trabuco, cano longo, cano curto. Achar que é mó barato ver a máquina tremendo o poço. Em cima do tripé, sempre tem o que cê quer. Pesado, sanguinário, de chaval ou do bazé. O crime é o crime, sim, vive quem quiser. Só não vive se for zé. Um salve pra favela, irmão. Periferia é o crime. Então corre que o barato é louco. Meu bom lugar não subestime. Um salve pra favela, irmão. Periferia é o crime. Então corre que o barato é louco. Um bom malandro é o que define. Sou MT, sim, bem cabuloso. E pode ter certeza, não penduro meu pescoço. Se pá, mano, eu tô ligado que é assim. No foco da favela, bobeou, já é o fim. No dedo e a mira na cara do vacilão. Malandro conversou muito, vacilou, caiu pro chão. Cuidado, aqui no gueto é embaçado. Uma atitude insuspeita, os caras colam maquinados. Finado, cuidado, eu tô ligado que a presa morre feio. Todo zoado, a má notícia me mostrou como é aqui, apresentou minhas favelas, onde nasci e sobrevivi. Periferia é um crime sem fim. Um salve pra favela, irmão. Periferia é o crime. Então corre que o barato é louco. Meu bom lugar não subestime. Um salve pra favela, irmão. Periferia é o crime. Então corre que o barato é louco. Um bom malandro é o que define. Vai morrer de ou sai, vai quem é. É, periferia vai na fé. Vai morrer de ou sai, vai quem é. É, arangolê matou o mané. Olha o zumbi, vê se pode de ou corre. Covardia, trouxe o pop, a lei do homem. Olha o zumbi, vê se pode de ou corre. Covardia, trouxe o pop, a lei do homem. Pois é, sem fé, cê nem é quem é. É.